porrada aqui é 3 por 1. Quem levanta leva sua e sua, enquanto leva sua como. Quando você come prostituta, pega e paga uma puta, mas chora pra não ter que pagar multa. Carai. Vem, chega mais, pode vir, se aproxega, só não passa do limite, porque eu não sou tua cega. Te passo a lambida e te jogo na calçada, e meto a capoeira na cabeça decepada. Balada, empalhada, embrulhada, ensacada, com um monte de empada, mordida, envenenada. Se quer uma verdade, vou mandar o que me dizem. A rua toda me falou que a tua mãe não é mais virgem. Falou da mãe. Carai. Falou da mãe. Carai. Falou da mãe.